Há reformas que são reformas miseráveis de valor de pessoas de idade e quando as pessoas têm mais idade, também temos agora sobre os medicamentos, que também estamos a trabalhar os regulamentos, para comparticiparmos e para deixarmos essas pessoas com meios financeiros para comerem, porque muitos delas com idade e reformas miseráveis, se querem comer, não podem adiar os medicamentos. E por isso nós temos esta preocupação e tem sido uma preocupação que há muito tempo. Quando o Oliveira do Hospital teve 16 mil utentes sem médico de família, houve muitas pessoas que eram, por exemplo, diabéticos, que nem acesso às receitas tinham, e por isso é que nós lançámos esta unidade móvel. Por isso continuaremos a ter na agenda política da Oliveira do Hospital essa melhoria na área da saúde. É fundamental e também quero dizer que é um compromisso que tenho com as pessoas mais necessitadas e com as pessoas que não fazem manifestações nem têm Facebooks. É que essas pessoas não conseguem fazer manifestações e eu no governo a Câmara a partir de Facebooks, mas governo a Câmara próxima daqueles que sei que têm mais dificuldades. Esta de ter o dentista colocado pela Administração Regional de Saúde é um passo porque eu não sou contra aquele que é a iniciativa privada também a nível da medicina. Não tem nada, quem tem dinheiro tem o direito de escolher. Agora nós, como Presidente da Câmara e eu Executivo, na nossa ideia temos direito é as pessoas que não têm recursos financeiros terem o mesmo acesso à saúde do que os outros. E isso é um compromisso com este povo de Oliveira do Hospital.